E aí depois, no final, faço as demais apresentações da minha família e tudo mais, no finalzinho da pregação, ok? Eu quero compartilhar com vocês, no livro de Gálatas, eu quero meditar com vocês nesse livro hoje, livro de Gálatas. O capítulo é o capítulo de número 2. Eu quero que você abra o livro de Gálatas, por favor, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 19 até o versículo 21. Gálatas 2, do verso 19 ao verso de número 21. Se você puder se colocar em pé, para que nós possamos, assim que encontrar o texto, evidentemente, se colocar em pé, para que assim a gente possa proceder com a leitura e, em sequência, a meditação da palavra do Senhor nessa noite. Estamos no congresso aqui, Sal e Luz, e nós temos aqui a palavra do Senhor para nós nessa noite. Diz assim a santa palavra do nosso Deus: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Oremos, irmãos. Pai bendito, nós te agradecemos pela tua santa palavra, pela oportunidade que temos de meditar nela. Só o fato de já termos lido aquece o nosso coração, porque a palavra do Senhor, palavra que é eterna, palavra que permanece, palavra que fortalece o teu povo, ó Deus, e só o fato de abrirmos o teu livro sagrado, de lermos este livro sagrado, inspirado pelo Senhor, nós já somos abençoados. Mas nós temos ainda mais um privilégio, que é de meditar, separar esse tempo aqui nessa noite, ó Deus, separar esse grupo, ó Pai, chamado, escolhido, redimido pelo Teu Filho Jesus, para que pudéssemos aqui, ó Deus, iluminados pelo Teu Espírito Santo, refletir, aprofundar, entender a Tua Palavra, ó Pai, em aspectos que muitas vezes passam desapercebidos numa primeira leitura. Mas a nossa oração, ó Deus, é que nessa meditação a Tua Palavra seja honrada, que nós não saiamos nem da direita, nem para a direita, nem para a esquerda, mas possamos permanecer firmes, ó Deus, na Tua Palavra, que Teu Espírito Santo conduza a nossa reflexão e que ao findar deste culto, o Teu nome seja exaltado e somente o Teu nome seja exaltado e as vidas que aqui estão sejam edificadas, abençoadas, fortalecidas, alimentadas, ó Deus, para que nesta cidade, ó Deus, de Brasília, aqui no Guará 2, possamos, ó Deus, ser instrumentos vivos nas Tuas mãos, ó Pai. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, podem se assentar. Eu quero iniciar falando sobre o tempo. E o tempo, irmãos, ele é impressionante. E ele é uma força descomunal. E ele é incontrolável. E ele vai esculpindo em nós as suas marcas. E é inevitável isso. E nós mudamos muito com o tempo. É interessante pararmos para pensar que rugas aparecem ao longo dos anos e são inevitáveis. A gente tenta lutar contra elas, mas elas vêm. Cabelos ficam brancos ou, às vezes, começam a faltar, né? Mas não somente isso, o tempo ele é implacável também em, muitas vezes, nos mudar. Ele nos muda e nós, muitas vezes, ao longo do tempo, vamos mudando. Eu fico vendo, esses dias atrás, eu perdi a minha identidade e eu precisei procurar uma fotinha 3x4 para levar para fazer a nova, né, a nova carteira de identidade. E, irmãos, achei a fotinha que eu tirei para a minha primeira identidade. Que tristeza, irmãos. Eu publiquei a foto. Quem me acompanha, eu publiquei a foto porque eu fiquei impressionado. Que tristeza. Eu entendi muita coisa quando eu olhei para a foto, sabe? Por que as coisas eram tão difíceis na época? Eu entendi olhando para a foto, sabe? Mas os amigos falam que o tempo me mudou. E os meus amigos que estão perto de mim falam de qualidades que apareceram. Esses dias eu fui pregar numa igreja que estava lá uma jovem que estudou comigo na quinta série. E ela falou para mim assim: nossa, é outra pessoa, porque você era muito tímido, você mal falava com as pessoas na sala de aula. E eu realmente era assim. E ela me vendo pregar, falou assim: mudou muito. O tempo nos modifica, o tempo nos altera, qualidades aparecem. Mas não somente qualidades, defeitos também. Alguns amigos me falam que, com o tempo, Eu era mais sanguíneo, hoje eu estou um pouquinho mais colérico, usando essa expressão, né? Algumas coisas no meu temperamento mudaram para melhor e algumas outras coisas na minha personalidade mudaram para pior. O tempo vai mexendo conosco, o tempo mexe conosco. Eu lembro de uma oração que eu fiz há muitos anos atrás, que eu pedi para Deus: Senhor, eu não quero ser pedra de tropeço, o Senhor conhece o amanhã, não deixa eu ser pedra de tropeço nas tuas mãos. Não deixa eu ser pedra de tropeço, me faz ser bênção nas tuas mãos, eu não quero ser pedra de tropeço na vida da igreja. E a minha oração continua sendo essa, porque a impressão que às vezes a gente tem é que, com o passar do tempo, ao invés de nós melhorarmos, parece que a gente está piorando. Tem hora que a gente olha para a nossa vida e olha para o nosso coração, e o tempo vai mexendo conosco, os dias vão passando, e parece que, ao invés de melhorar, a gente vai fazer piorar. E aí eu quero olhar para esse texto de Gálatas. E eu quero meditar com vocês nessa noite, olhando para esse texto, para a fala do apóstolo Paulo àquela igreja da Galácia. Eu quero meditar com você nessa noite, irmão, sobre o perigo da inversão. Nós estamos aqui no Congresso Sal e Luz, e nós temos lutado para ser sal e luz, mas o nosso desafio é tomarmos cuidado com o alerta que o apóstolo Paulo faz aqui na sua carta, o perigo da inversão. Se você quiser anotar aí, como eu sempre já dou os pontos para você de antemão, se você quiser anotar, fique à vontade. São três perigos que eu quero destacar com você aqui nessa noite. O primeiro perigo é a inversão das prioridades. O perigo da inversão. Primeiro, inversão das prioridades. O segundo, a inversão dos sentimentos. E o terceiro, a inversão dos valores. Nós vamos olhar isso aqui nesse texto de Gálatas, do capítulo 2, do 19 ao 21. Por que que eu digo isso, meus queridos irmãos? Porque o tempo infringiu na igreja da Galácia algumas coisas ruins. E eu preciso que você entenda comigo o contexto do que está acontecendo para entender a fala do apóstolo Paulo. Porque se nós pegamos a fala do apóstolo Paulo e soltamos ela, é uma fala muito bonita, sim, é uma fala muito poderosa, mas ela está sendo dita porque algumas coisas estão acontecendo. Eu gostaria que você soubesse o que está acontecendo nesse contexto aqui. Ora, ontem nós falamos da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, e essa carta aqui é escrita à região onde Paulo fez a sua primeira viagem missionária, a região da Galácia. Região que tinha ali por cidades, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra, Derbe, cidades que foram evangelizadas pelo apóstolo Paulo na sua primeira viagem missionária, e cada uma dessas cidades, uma igreja cristã, uma igreja do caminho, como era chamada na época, foi colocada, foi levantada através do ministério do apóstolo Paulo ali naquela região. Igrejas que, como diz lá Atos, capítulo 14, no finalzinho, que tinha ali discípulos, que Paulo orientou para que eles permanecessem firmes na fé. Entretanto, a sequência da história diz que, logo que essas igrejas foram plantadas, o apóstolo Paulo seguiu na sua vida ministerial e houve, no capítulo 15 de Atos, um grande concílio, o primeiro concílio da igreja do Senhor, o concílio de Jerusalém. E lá no concílio de Jerusalém, houve um debate muito violento, porque começou a brotar no meio da igreja de Cristo, no meio da igreja que nascia, da igreja primitiva, começou a brotar uma seita, uma heresia. Alguns cristãos judeus começaram a imprimir sobre os demais irmãos. E havia um debate se deveria evangelizar os gentios ou não. Ainda estava acalorada a situação, mas eles queriam trazer todos os rigores da lei, do judaísmo, para essa nova etapa da igreja cristã. E no concílio de Jerusalém, o debate foi pesado. A ponto de que, após o concílio, eles vão a Antioquia para levar as decisões daquele concílio. Antioquia, que era conduzida por Barnabé, mas que tinha sido enviado para a missão, e agora estava sendo ali a igreja que continuava no trabalho, mas a decisão dos discípulos é levada a Antioquia, e Paulo vai junto. E lá em Antioquia, nós temos um entrevero, né? um debate, uma chamada de atenção que Paulo faz com Pedro. E depois disso, chega uma notícia ao apóstolo Paulo, de que os judaizantes começaram a disseminar o seu ensino pelas igrejas, e inclusive estava chegando na igreja onde Paulo tinha plantado. E aí nós temos o motivo que Paulo escreve a sua carta. A primeira carta do apóstolo Paulo é escrita porque os judaizantes estavam esparramando uma heresia, e agora é necessário que Paulo, que evangelizou, que iniciou o trabalho na Galácia, escreva aos irmãos da Galácia, os Gálatas, para que eles possam estar atentos a alguns perigos, o perigo da inversão. E você pode perceber que isso é tão claro no livro de Gálatas, que no capítulo 1, versículo 6, o versículo-chave do livro de Gálatas, não é 2:20, é 1:6. Paulo inicia a sua palavra com aquela igreja dizendo o seguinte para eles: admira-me, olha lá, 1:6, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Paulo tinha plantado igrejas fiéis, mas agora uma heresia chegava na vida da igreja e ele precisa escrever para alertar a igreja sobre alguns perigos. E eu quero meditar com os irmãos o perigo da inversão. E aí o apóstolo Paulo então vem argumentando, e na sua argumentação ele vai citar o Concílio de Jerusalém, na sua argumentação ele vai citar o perigo dos judaizantes, ele vai alertar para a situação da igreja, dizendo assim, olha, como que vocês tão depressa estão saindo do genuíno evangelho da graça e indo para outro evangelho? Ele diz que é outro evangelho, um evangelho estranho, mas ele se assusta com a rapidez com que a heresia chegou na vida da igreja. E ele vai argumentar dizendo o seguinte, olha, eu estive um debate, eu estava em Jerusalém, nós debatemos sobre isso. Aliás, eu precisei chamar a atenção de Pedro, e esse é o contexto do capítulo 2, porque ali vai aparecer com o nome de Cefas, mas é o apóstolo Pedro, líder da igreja, que precisou ser repreendido pelo apóstolo Paulo por uma postura que ele estava tendo e que estava contaminando, inclusive as igrejas que o apóstolo Paulo tinha evangelizado. E agora chegou a hora de Paulo chamar a atenção da igreja para os perigos. O primeiro perigo é o perigo da inversão das prioridades. O apóstolo Pedro e os judaizantes, cristãos judeus, que agora estavam com essa ideia fixa na cabeça, e agora os irmãos da Galácia estavam sendo incentivados, estavam sendo estimulados a mudar as suas prioridades, por uma força de uma liderança que estava com o coração corrompido, de um grupo que tinha tomado conta da igreja, no sentido de falar assim, não, nós temos que seguir a lei. E o interessante, irmãos, é que o apóstolo Paulo, como plantador daquela igreja, falou assim, olha, nós temos que voltar às nossas prioridades, revê-las e não invertê-las, porque chegou no momento, e por isso a carta aos Gálatas foi escrita, em que a prioridade da igreja da Galácia, ao invés de ser agradar a Jesus, passou a ser agradar a opinião dos judaizantes. Passou a procurar, de alguma forma, agradar aquilo que eles estavam estabelecendo. Mesmo sendo totalmente fora da Escritura, as igrejas da Galácia, o apóstolo Pedro, eles estavam mudando as prioridades das suas vidas. Isso chega aos ouvidos do apóstolo Paulo, e ele vai combater isso de maneira pesada, de maneira profunda, porque ele diz lá no versículo 19, porque eu, olha lá, 2:19, mediante a própria lei, presta bem atenção no que Paulo está dizendo, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Paulo está falando da sua prioridade. Ele está dizendo claramente o seguinte, a minha prioridade não é a lei. A minha prioridade não é a lei. Ele está dizendo claramente ali, a minha prioridade é Cristo. E é interessante que quando ele está mostrando isso para nós, e eu aponto isso aqui como o perigo da inversão, a primeira característica para nós pensarmos é o cuidado que precisamos ter para não invertermos as nossas prioridades. Porque aquela igreja que foi plantada de maneira fiel, agora estava procurando agradar homens ao invés de agradar Deus. Agradar princípios ali que estavam sendo estabelecidos por homens ao invés de agradar os princípios estabelecidos pelo próprio Deus. E o que Paulo faz é olhar para Cristo. E quando ele olha para Cristo, é muito interessante, irmãos, que ele chama para olhar para Cristo, e ele diz o seguinte, olha, qual foi a prioridade de Jesus? Ele está claro dizendo assim, eu estou crucificado com Cristo. E ele diz Jesus crucificado, por quê? Qual foi a prioridade de Jesus? A prioridade de Jesus, no ministério de Jesus, Jesus o tempo inteiro no ministério, ele tinha uma prioridade, agradar o Pai. Para agradar o Pai, ele foi à morte e morte de cruz, por vontade do seu Pai. Por obediência dele. A Escritura apresenta isso para nós. E o apóstolo Paulo agora está dizendo assim, me estranha como vocês agora estão mudando a prioridade. Ao invés de agradar o Pai, ao invés de agradar a Cristo, estamos agradando a homens. O perigo da inversão. E o primeiro perigo que nós temos na nossa vida, irmãos, é o perigo de nós acabarmos invertendo as prioridades. E a nossa prioridade não pode ser agradar homens. A nossa prioridade principal enquanto servos de Deus, como igreja remida e lavada no sangue de Jesus, tem que ser a mesma prioridade que nós encontramos em Cristo, porque nós somos discípulos de Cristo. E me chama a atenção olhar para Jesus, e o apóstolo Paulo está olhando para Jesus, porque ele está vendo ali a igreja muito amada, que ele plantou com muito amor, e ele está chamando a atenção dos irmãos, falando assim, não olhemos para os judaizantes, voltemos a olhar a Cristo, e a prioridade que estava em Cristo. Porque a prioridade que estava em Cristo é a prioridade que deve estar em nós também. É a prioridade que está em mim. É a prioridade que tem que estar na igreja. E a prioridade é agradar o Pai. É obedecer ao Pai. Sabe, irmãos, Quando eu olho para essa perspectiva aqui, eu fico vendo, né? Falei que a prioridade de Jesus era agradar o Pai, era o reino, a palavra, a oração, a adoração, o serviço. Olha o ministério de Jesus. Veja, Jesus perdeu tempo com alguma outra coisa. Mas o foco do ministério de Jesus o tempo inteiro foi agradar o seu Pai. Então nós temos que sempre, irmãos, enquanto igreja, e aí o apóstolo Paulo está falando desse perigo, rever constantemente as nossas prioridades, porque pode ser, meu querido irmão, que o tempo vá nos influenciando, porque o tempo ele é muito forte nesse aspecto. E em determinado momento, nós que começamos com prioridades santas, corretas, benditas, maravilhosas, em determinado momento estejamos mudando as prioridades. E, de repente, ao invés de agradar a Deus, a gente começa a dar valor ou dar prioridade a agradar a homens. Ao invés de obedecer ao Senhor, a gente começa a obedecer pessoas e a obedecer a rigores, a conceitos que estão fora da Escritura. A gente precisa parar para pensar sobre a questão das prioridades. E isso é algo que tem que estar no nosso coração. Eu fico lembrando da história de Ashbel Green Simon, irmãos. E o que me chama a atenção no ministério daquele homem é a questão das suas prioridades. Acredito que todos aqui devem ter ciência da história de Simonton e sabem que ele foi quem plantou a igreja presbiteriana no Brasil. Mas é interessante, se você pegar ali a história dele, ele estava lá nos Estados Unidos quando fazia seminário e, de repente, ele está lá no seminário e os Estados Unidos estão vivendo um momento muito bonito de expansão das igrejas. E um dia, Simon está ouvindo uma pregação em Princeton e aquela pregação, uma pregação que falava sobre missões, aquilo aquece o coração de Simon e Simon descobre que Deus o estava chamando para uma obra missionária. E o interessante é, irmãos, que num primeiro momento, quando o Simon está ali se formando, as igrejas, as pessoas chegam até Simon e falam assim: Simon, nós temos aqui várias igrejas aqui nos Estados Unidos para que você possa trabalhar, Simon. E aí Simon fala assim: olha, longe da vontade de Deus, o lugar mais seguro se transforma num lugar perigoso. Mas no centro da vontade de Deus, o lugar mais perigoso se transforma num lugar mais seguro. E é lá que eu quero estar. Prioridade de Simon era agradar a Deus. E aí Deus colocou no coração de Simon dois lugares, Brasil e China. E ele foi orando, descobriu que não era a China, que era o Brasil. Aí ele falou: vou para o Brasil. Em 1859, irmãos, as pessoas chegaram e falaram assim: você está doido de ir para o Brasil? País cheio de doenças endêmicas, sem estrutura nenhuma. Mas Simon tinha uma prioridade. E a prioridade dele era obedecer a uma ordem do Pai sobre a vida dele. E porque ele obedeceu, irmãos, olha a igreja presbiteriana esparramada pelo Brasil inteiro. Inclusive, Simon, quando chega no Brasil, ele não vive muitos anos. Ele não vive muito tempo. Mas o fato, quando eu olho para a história dele, é alguém que entendeu que a prioridade da nossa história não é agradar a vontade dos homens. A nossa prioridade, a sua prioridade, a prioridade da igreja presbiteriana do Guará 2 deve ser, nossa prioridade deve ser agradar a vontade do Pai. Porque essa vontade é a vontade que é boa, perfeita e agradável, mesmo que a gente não entenda. Mesmo que seja fora da nossa aquilo, pareça perigoso. Mas, na vontade de Deus, o lugar mais perigoso é o lugar mais seguro, porque Deus está ali conosco, cumprindo a vontade dele em nós. Segundo aspecto, primeira prioridade. Segundo, a segunda inversão que Paulo identifica ali naquela igreja, inversão dos sentimentos. E aí me chama a atenção, irmãos, porque no versículo 20, Paulo vai dizer assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O segundo perigo de inversão é a inversão dos sentimentos, meus queridos irmãos. E o que eu quero argumentar com vocês aqui olhando para esse texto? O apóstolo Paulo está olhando para Jesus. O apóstolo Paulo está apontando para Jesus Cristo, e ele agora vai expor o sentimento que ele vê em Jesus e o sentimento que Jesus tinha para com ele, ou aquilo que ele encontra em Jesus. E é interessante, irmãos, porque o tempo foi fazendo com que a igreja da Galácia perdesse de vista as ações de Jesus, de forma que eles agora estão se sentindo seduzidos pelos judaizantes, e os judaizantes tiveram uma prática muito ruim ali no meio da igreja, porque a prática deles envolvia fazer separação entre pessoas, tratar umas melhores que as outras, e a coisa foi tão grave, tão intensa, a hipocrisia foi tão tamanha na igreja da Galácia, entre os judaizantes, que até o apóstolo Pedro, irmãos, o apóstolo Pedro, caiu nessa sedução. Porque o texto diz para nós que o apóstolo Pedro estava sentado com gentios, e quando chegou um grupo de judaizantes, o apóstolo Pedro, se sentindo que de repente seria condenado por estar ali com gentios, ele se levanta e deixa os gentios para trás e se senta com os judeus. E aí Pedro está vendo tudo aquilo ali. Pedro chama o apóstolo Pedro e fala assim: como é que você faz um negócio desse? Paulo, obrigado. Paulo chega para Pedro e fala assim: como é que você faz um negócio desse? E ele vai registrar a repreensão que ele faz a Pedro, mostrando justamente isso. O que está acontecendo, Pedro? Você é o nosso líder. Que sentimentos são esses que estão no seu coração? Você foi um homem que andou com o próprio Jesus. Que sentimentos são esses? Você está sendo hipócrita com os gentios agora? O que você está fazendo? Uma dura e severa repreensão sobre o apóstolo Pedro, mas necessária, mas importante, porque havia um perigo ali, e aquele perigo era sério. Uma igreja que outrora, ou um discípulo, ou uma instituição ali, tudo ali nascido de maneira muito bonita, e agora há perigo por causa de sentimentos que estavam se invertendo, porque o que estava acontecendo ali naquele grupo ali da Galácia era uma inversão, e aqueles homens estavam mostrando desprezo, hipocrisia, e aquilo ali não tinha nada a ver com Jesus. E o que é que Paulo diz? Paulo vai afirmar para a igreja, na sua argumentação, dizendo o seguinte: olha, eu já não vivo, mas é Cristo que vive em mim. E só é assim, porque esse viver que agora tenho, eu tenho por causa da graça de Jesus na minha vida. Ele diz assim: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E eu vivo pela fé no Filho de Deus. Ele diz lá: que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Meus amados irmãos, quando Paulo aponta para o sentimento de Jesus, ele encontra ali os sentimentos mais nobres. E esse é o foco: olhar para os sentimentos que temos em Cristo. Esse é o objetivo, que nós não podemos perder de vista. Que sentimentos que Paulo encontrava em Jesus? Sentimentos de perdão, de graça, de paz, de amor. Ele diz assim: o que eu encontro em Jesus são coisas tão preciosas e ricas e maravilhosas que eu não ouso abrir mão disso, porque por isso tudo que estava no coração de Cristo, que está no coração de Cristo, ele vai à cruz em meu lugar, e agora a minha opção é segui-lo e ser um seguidor dele, ter em mim os mesmos sentimentos que Jesus tem. Se ele amou, eu também amo. Se ele perdoou, eu também vou perdoar. Se ele é de paz, eu também devo ser de paz. Eu tenho que ter os mesmos sentimentos que eu encontro em Cristo Jesus. E a igreja estava invertendo aquilo ali, e Paulo vai chamar a igreja a rever e a não deixar que os sentimentos se invertessem. E isso é uma coisa muito importante para nós pensarmos, irmãos, porque quando a gente fala de sentimentos na vida da igreja, no nosso dia a dia, e com o tempo que vai influenciando, nós muitas vezes, irmãos, por justamente podermos esconder os nossos sentimentos, é ali que nós temos uma das áreas mais perigosas da nossa alma. E ali nós precisamos ser sal e luz também. Porque, de repente, algo aconteceu na nossa vida que ainda não foi sarado. Algo foi dito a nós que ainda não foi perdoado. Alguma coisa aconteceu na nossa história que nós ainda não resolvemos. E está aquilo tudo ali dentro, ninguém sabe, mas está ali. Cuidado para não inverter os seus sentimentos. O nosso modelo de sentimentos, meus queridos irmãos, é Jesus Cristo. O que encontramos em Cristo e encontramos em Paulo, e Paulo diz: olha, eu vivo o que Cristo vive. Já não sou eu quem vive, mas Ele que vive em mim. Eu tenho os mesmos sentimentos que Jesus teve. E nós, Igreja da Galácia, temos que ter esses sentimentos também. Nós não podemos inverter isso. O que está acontecendo? Por que esses sentimentos estão invertendo? Não foi esse o evangelho que foi pregado? Voltemos aos sentimentos de Cristo. E eu quero contar aqui, né? Contei a história de Simon, mas agora eu quero tentar trazer uma mais próxima, mais particular. Me permitam contar essa história. Mas essa história de sentimentos, eu sempre lembro de um caso, uma história, uma situação que aconteceu com um tio meu e com uma tia minha, né? Eles foram para a igreja um belo dia, num culto, presbiterianos, né? E aconteceu que naquele dia, meus queridos irmãos, alguma coisa lá na casa do meu tio e da minha tia não deu certo. E eles brigaram. Acontece isso, irmãos? Às vezes acontece, né? Meu tio e minha tia brigaram e eles foram para a igreja brigados. E tiveram uma briga feia, aquela coisa feia, e a coisa foi tão feia que a minha tia, que é muito brava, virou para o meu tio e falou assim: ó, chegando na igreja, você nem senta perto de mim. E o meu tio falou assim: ok, não vou desobedecer você, né? Porque ele pensou assim: vai que essa mulher dá um grito lá, alguma coisa lá dentro dessa igreja, vai ficar pior. E aí assim fizeram, ainda foram para a igreja, ainda bem que foram, mas foram brigados. E aí quando chegaram na igreja, irmãos, A minha tia foi, sentou bem na frente, e o meu tio ficou sentado lá atrás. A minha tia com a cara fechada, e meu tio triste também, com a cara fechada, porque eles tinham brigado, e de repente o culto acontecendo e vem a hora da pregação. E na hora da pregação, irmãos, aquela pregação linda, maravilhosa, de confrontação, de quebrantamento. E o meu tio conta que ele começou a ouvir a pregação e começou a falar de perdão, do amor de Jesus, que a gente tem que perdoar. E o meu tio começou a falar assim, nossa, Deus está falando com a gente aqui hoje. Está falando comigo e com a minha querida esposa. Está falando comigo e com a minha querida esposa. E diz que ele lá atrás, lá assim, e ele começou a ficar aquecido com aquela mensagem, e ele pensou assim, eu tenho certeza que do mesmo jeito que Deus está falando comigo, Deus está falando com ela. Do mesmo jeito que ele está falando comigo, está falando com ela. E eu vou lá. Ele começou a pensar, vou lá nela. Porque essa mensagem está tão linda sobre perdão, eu vou sair aqui do meu lugar e vou sentar lá com ela. Mas ficava olhando para ela assim, ela vai olhar para mim daqui a pouco, me chamando. É porque certamente ela está tocada também. Certamente chegou no coração dela também. Certamente ela está doida para vir aqui me abraçar, mas eu vou primeiro pedir perdão para ela. Não vou deixar ela vir aqui não, eu vou lá pedir perdão para ela. Aí meu tio foi e levantou. Saiu todo romântico, no meio do culto, para chegar para abraçar a esposa, porque ele falou assim, a pregação está causando efeito, mudou os meus sentimentos. Vou perdoá-la, vou pedir perdão e receber o perdão dela, vai pedir perdão para mim também. Irmãos, quando ele foi chegando no rumo do banco dela, ela deu uma olhada para ele, ele falou assim, será que ela não está ouvindo a mensagem, não? E aí, irmãos, quando ele sentou do lado dela, a minha tia deu uma cotovelada na costela do meu tio, e aí meu tio chegou a uma conclusão nesse dia que ele prega e conta essa história. Ele falou o seguinte, nem sempre, quando nós ouvimos a mensagem, nós invertemos ou resolvemos nossos sentimentos. Ali era a hora dos sentimentos voltarem aos sentimentos que Jesus quer de nós. Mas ela estava com o coração tão endurecido, tão machucado, que a mensagem não surtiu efeito. Ela preferiu continuar com a mágoa, com o sentimento ruim. Ainda deu um cotovelado do meu tio ainda, coitado. Aí depois resolveram. O problema é, irmãos, que quando a gente olha para essa questão aqui, a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos sentimentos. Quais são os sentimentos que o Senhor tem encontrado no seu coração? E aí a palavra é perigo para não invertermos os sentimentos. Porque os sentimentos que nós temos que ter, que precisam ser encontrados em nós, são sentimentos parecidos com Jesus Cristo, o que temos em Jesus Cristo. Amor, paz, perdão e graça. Aliás, diga-se de passagem, eu preciso ainda estender um pouquinho esse argumento com vocês, para ficar bem claro o que eu quero deixar aqui para vocês pensarem, para vocês entenderem aqui comigo. Paulo está olhando para Jesus, para o sentimento de Jesus, que deixam Paulo constrangido, e diz o seguinte, eu não sou capaz de deixar esses sentimentos tão nobres por outros sentimentos podres que atrapalham a vida da comunidade. Por isso, alerta para vocês. E aí eu fico olhando para Jesus, irmãos, porque Paulo estava olhando para Jesus. Ele não diz, não vivo eu, Paulo, mas ele diz, é Cristo que vive em mim, é os sentimentos dele que está no meu coração a partir do momento que eu me encontrei com ele. E eu fico olhando para Jesus, irmãos, e o que eu vejo em Jesus me chama a atenção, porque uma das coisas mais lindas que nós temos no ministério de Jesus é o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é um sermão irretocável. O Sermão do Monte está aí há tantos e tantos anos e não precisa ser alterado nem incluído nada, ele é perfeito. Mas foi no Sermão do Monte que Jesus fez algo desafiador, ele disse coisas tremendas com respeito ao relacionamento com o próximo. E entre as coisas que ele diz, envolvendo sentimentos, ele, certa hora, pegou e falou assim, se alguém te bater na face direita, vai lá e dá a esquerda, dá outra face. Eu fico imaginando que ideia revolucionária é essa que Jesus anunciou, irmãos, e que nós temos esquecido, porque nós hoje, quando alguém pisa no nosso calo, a gente devolve na mesma moeda. Não é verdade? E aí, Jesus ensinou isso, mas é muito fácil ensinar, não é verdade? É muito fácil falar. E é esse mesmo Jesus que fez esse sermão irretocável, chamado Sermão do Monte. Foi levado à cruz. Foi crucificado. E lá na cruz ele falou algumas palavras. E entre as palavras, poucas, quando ele estava crucificado, são 7 frases que ele solta ali na cruz. Uma delas é, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Esse é o nosso Mestre. É esse o sentimento que nós encontramos em Jesus. Por que que eu vou inverter isso? Então, o desafio para nós, querida Igreja Presbiteriana do Guará 2, é não invertermos os nossos sentimentos. É termos em nós os meus sentimentos em Jesus, que Ele viva em nós. Que Ele esteja em nós. Em último lugar, meu querido irmão, argumentando com vocês aqui, olhando para esse texto. Primeiro, a inversão das prioridades. Segundo, a inversão dos sentimentos. Perigos que a gente não pode cair neles, irmãos. Porque está aí diante de nós, o tempo faz isso com a gente acaba invertendo a prioridade, a gente acaba invertendo os sentimentos pelas circunstâncias que acontecem. Mas, em último lugar, a inversão dos valores. Olha o que diz lá o versículo 21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Não anulo a graça de Deus. Por fim, Paulo, ao tratar o problema da inversão na igreja da Galácia, a influência dos judaizantes na vida daquela igreja, um grupo que queria trazer ali novos valores para a igreja da Galácia. Paulo passou por lá com muita dificuldade, pregando em Antioquia, da Pisídia, pregando em Icônio, Listra e Derbe, sofrendo adversidades, apedrejamento, mas ele pregou a Cristo ressurreto ali naquelas igrejas. Ele pregou o maior valor que existe, que é o valor do reino. E ele deixa aquelas igrejas prontas para caminharem. E agora aparece judaizantes falando para aqueles irmãos ali da Galácia sobre lei, falando para aqueles irmãos da Galácia sobre circuncisão, sobre valor de obras, sobre justiça própria. Isso aparece lá no versículo 16 e 17. E agora os irmãos da Galácia são tentados a inverter uma coisa, e é inverter os valores. Eles começam a ser chamados a dar valor a algumas outras coisas, a serem seduzidos a dar valor a algumas outras coisas que Paulo já tinha desconstruído com eles, quando foi lá pregar. E agora os irmãos da igreja da Galácia estão falando em fazer circuncisão. E agora os irmãos da Galácia estão defendendo a importância da lei acima da graça. E agora os irmãos da Galácia estão ali em conversas entre eles, falando ali sobre, entre outras coisas, o valor das obras que cada um possuía, trazendo conceitos heréticos para a vida da igreja. Isso chega aos ouvidos do apóstolo Paulo, e Paulo diz, eles estão dando valor a outras coisas. Preciso voltar àquilo que é valioso de verdade. E aí Paulo está dizendo, o perigo da inversão dos valores. Porque ele vai falar ali no argumento dele, de maneira muito cirúrgica, ele vai dizer o seguinte, sabe o que é valioso para mim? É o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo assim, sabe o que é valioso para mim? O que Jesus fez. Sabe o que é valioso para mim, igreja da Galácia? Os sentimentos que eu vejo no coração de Jesus. Sabe o que é precioso para mim? E olha o que ele diz lá. A graça de Deus. É isso que é valioso para mim, irmãos. Sabe o que é precioso para mim? Que Cristo morreu para me dar salvação de graça. Porque se eu anular e não dar valor à graça de Deus, tudo que foi feito por Jesus é em vão. Não tem valor nenhum que a gente está fazendo. Sabe, irmãos, o que isso tem a ver conosco nessa noite? Nós precisamos olhar para aquilo que realmente tem valor e tomar cuidado para não inverter os valores. Sabe por quê? Quando eu olho para aquilo que Paulo está falando, ele está olhando para Jesus e ele vê que aquilo que é valioso para ele é a graça de Cristo, e o que era valioso para Cristo é o reino do Pai, é fazer a vontade do Pai. Isso são as coisas valiosas, valorosas, que realmente vale a pena investir a ponto de dar a própria vida. Ele está dizendo ali, eu não vou abrir mão, eu não anulo aquilo que é a joia mais preciosa e o tesouro mais precioso que me foi dado. Se chama a graça de Deus. Meus irmãos, cuidado com a inversão dos valores. Nós vivemos uma geração que tem invertido os valores, perigo da inversão, e nós temos invertido os valores. As coisas hoje em dia, na vida da igreja, e eu trabalho numa universidade, irmãos, e eu fico, às vezes, preocupado com o que eu tenho ouvido dos jovens cristãos. Sabe o que tem tido valor aí hoje em dia? Dinheiro. Fama, diplomas, poder. Eu estou falando alguma novidade, irmãos? Por isso as pessoas têm se matado. Por isso as pessoas têm passado os outros para trás. Por isso as pessoas têm passado por cima de valores, de princípios morais. E aí nós olhamos para a igreja presbiteriana do Guará 2. Nós precisamos lembrar que nós somos o povo de Deus aqui em Brasília. E nós precisamos lembrar que o nosso maior valor se chama Jesus Cristo e a sua graça. E nós não abrimos mão da graça de Deus. Porque pela graça nós fomos salvos. Esse tesouro que foi dado a nós, irmãos, dá a nós, não só a oportunidade de você entrar aqui gratuitamente nessa igreja e cultuar a Deus, mas esse tesouro que foi dado para você te dá acesso a uma eternidade com o Pai. O reino eterno, eternidade de salvação. Porque você foi redimido pela graça de Cristo. Você não fez absolutamente nada para que merecesse essa salvação. Mas Jesus Cristo pagou a sua dívida. e gratuitamente o chamou para si, te chamou para ele. Que coisa é essa da gente inverter isso? Que coisa é essa, irmãos, de nós gastarmos tanto tempo em coisas que não chegam a lugar nenhum, que perecem, que não dão em nada, e a gente deixar de lado aquilo que realmente é precioso, que é a graça de Deus e a Cristo Jesus que age em nossas vidas. Eu quero terminar contando uma história para vocês, para encerrar essa mensagem dessa noite sobre o perigo da inversão. Se eu quero ser sal, se eu quero ser luz, eu preciso tomar cuidado com as minhas prioridades. Preciso tomar cuidado com os meus sentimentos que ninguém está vendo, mas estão lá. E eu posso esconder coisas horríveis das pessoas, porque sentimento a gente pode guardar ali e ninguém vê. Cuidado para os seus sentimentos não estarem invertidos. E os valores, que é aquilo que é precioso para nós. Sabe, eu quero contar uma história, para finalizar essa mensagem nessa noite, irmãos, de um amigo meu. Eu, esse ano, agora de 2017, irmãos, completam 15 anos de formado. Eu formei no ano de 2002 e fui ordenado ao ministério, ao sagrado ministério, no dia 15 de dezembro de 2002. Dia 15 de dezembro de 2017, irmãos, farão 15 anos de ordenação. Eu formei em dezembro de 2002 e em dezembro de 2002 eu fui ordenado. Mas formou comigo um rapazinho por nome Jorge Henrique. Na nossa turma, ele sempre, desde a prova do vestibular para ingressar no seminário e durante os 4 anos, o Jorge Henrique foi o aluno número 1 da turma. O aluno número 1 da turma. De forma que ele era excelente em exegese, um conhecimento absurdo do grego, absurdo do hebraico, um conhecimento profundo de teologia bíblica, de teologia sistemática, um excelente escritor de sermões. Eu pegava os sermões dele e falava assim, Jorge, deixa eu pregar seu sermão. Eu achava maravilhoso. Assim, sermão muito bem feito, muito bem estruturado, lindos sermões, um excelente pregador, o melhor da nossa turma. A gente falava, o Jorginho é o melhor da nossa turma. Quando a gente tinha alguma dúvida no texto, a gente perguntava para o Jorge. E, inclusive, hoje, a gente tem lá o WhatsApp de alguns amigos da turma daquela época, quando a gente vai pregar alguma coisa, e a gente vai lá para o grego, vai lá para o hebraico, a gente tem alguma dúvida, a gente procura quem? O Jorge. Jorge, eu estou escrevendo um sermão ali no texto tal, achei uma palavra ali que eu não estou entendendo ela. Você já olhou aquela palavra? O que você acha dela? E a gente pergunta para todo mundo, mas a palavra final é a palavra do Jorge. O que ele falar está valendo. Porque ele é estudioso. O Jorge, aluno número 1 da nossa turma, mais inteligente. Quando nós estávamos estudando, nós pensávamos o seguinte, falar, o Jorge, quando terminar o seminário, ele certamente vai para uma grande igreja, porque ele é muito bom. Ele é muito bom. E assim foi. Ele foi trabalhar numa igreja em Minas, fez um bom trabalho. Mas acontece que o Jorge tinha um chamado. E eu estava com o Jorge no dia que o chamado aconteceu no coração dele. Nós estávamos no seminário. E o reverendo Ronaldo Lidório foi pregar para nós. E naquela noite, eu estava junto do Jorge, quando o Ronaldo Lidório fez uma pregação espetacular e no final ele falou assim, alguém aqui tem um chamado missionário? Se tem, eu sei que Deus vai falar ao seu coração e você só tem que obedecer esse chamado. O Jorge deu uma inquietada assim do meu lado. Eu falei, o que aconteceu, Jorge? Você, Alexandre, aconteceu um negócio comigo aqui. Eu acho que eu tenho um chamado missionário. E aí ele guardou aquilo ali com ele, e eu falei para ele assim, Jorginho, se você for para a missão, você me procura, que a gente está junto, eu vou te ajudar, nós estamos juntos. E ele foi para a igreja, irmãos. Ele começou a trabalhar na igreja, excelente pregador, se tornou professor de um instituto bíblico, mas ele tinha um chamado no coração. Em 2014, ele vira para a esposa e fala assim, minha esposa, chama Beatriz, a esposa dele, fala assim, olha, eu tenho um chamado de muitos anos, mas eu não consigo mais desobedecer. Deus tem me mandado obedecer o chamado de missões. Eu quero largar tudo e seguir para a missão. E a Beatriz vira para ele e fala assim, eu também tenho chamado. Então, estamos juntos. E aí, sabe o que o Jorge vai fazer, irmãos? Ele comunica para a igreja que ele vai sair da igreja, comunica para o conselho, comunica lá para todo mundo que está saindo da igreja, e ele comunica isso sem campo, sem direcionamento, só com o chamado missionário no coração. Deus direciona o Jorge, sabe para onde que ele vai? O aluno mais inteligente da turma Jadiel Martins, lá do SPBC de 2002, ele vai para o meio dos índios, na tribo Amambai, lá na região de Mato Grosso do Sul, perto ali da cidade de Dourados. O direcionamento de Deus para ele foi para lá. E o Jorge, quando chega lá, irmãos, ainda para vocês entenderem, quando ele ouve, chama, não, eu vou falar com a Beatriz, vai sem sustento. Vai sem sustento. Liga para um amigo, liga para o professor, Jorge, e eu considero como irmão, fala assim, Jorge, já conseguiu sustento? Não, não consegui ainda não. Estou ligando para um, estou ligando para outro, mas Deus vai suprir. E o Jorge vai sem sustento para a missão. Com pessoas comprometidas com igrejas que iam pensar ainda, que examinar a situação dele para, de repente, ver se dariam sustento para ele. Mas tem mais. Quando ele entra em contato com a tribo lá, que tinha um pastor lá que já trabalhava naquela tribo lá, dos Amambai, o pastor estava saindo e ficou sabendo que o Jorge estava querendo trabalhar em missões, e o Jorge se inscreveu na PMT e começou todo o processo na PMT, mas já foi autorizado para essa tribo, correndo atrás de recursos para sustentar, mas já disposto aí com a família e tudo. Quando ele chega lá na tribo, irmãos, e chega a hora da mudança, ele entra lá na tribo, e na casa onde ele ia morar, o pastor que estava lá reservado, falou assim: olha, eu vou sair para você vir. O pastor mudou de ideia, falou assim: não, eu não vou ficar aqui mais uns meses. O Jorge chega com a mudança e não tem nenhuma casa para morar. Ele mora durante quase um ano numa salinha. Põe todos os móveis lá. Ele, a esposa e o pequeno filho. Lá, numa salinha. Com rato, com cobra. E o Jorge, mais novo que eu, matando cobra. Eu falei assim: o que está acontecendo? Jorge matando cobra. Ele falou: matei uma cobra hoje, não sei o quê. E aí, ano passado, conseguiu sustento, está lá trabalhando, com muita dificuldade. Os índios, olha, não vou falar de índio não, viu, irmãos. Mas o tal do índio é difícil de evangelizar. Ele lá evangelizando os índios, tudo difícil. Eu falei assim: ó, porque a gente morou junto no mesmo quarto. Eu falei assim: Alexandre, foi bom ter morado com você, que eu já aprendi como é que o índio é difícil. Eu falei: então tá bom. Estou lá com os índios. Mas, irmãos, ele lá no meio dos índios, sofrendo afronta, dificuldade, lutas, um carro velho, irmãos. Ele foi me visitar lá em casa uns 2 anos atrás, e quando ele chegou lá em casa de noite, o carro com os pneus todos carecos, eu falei: Jorge do céu, você vai viajar de noite com esses pneus? Eu falei assim: é esse aqui o carro que Deus me deu, eu estou andando nele. Mas ano passado eu fui pregar em Campo Grande, já pela APCOM, e o Jorge estava a 400 quilômetros de distância lá de onde eu ia pregar. Eu liguei para ele e falei assim: Jorge, eu estou aqui em Campo Grande. Ele falou assim: olha, eu queria muito ir aí te ver. Eu falei: uai, vem cá me ver então. Eu falei, brincando. Quando chega na hora do culto, irmãos, ele andou 400 quilômetros com a esposa e com o filhinho dele para me ver, para me dar um abraço. Mas eu vi o Jorge aquele dia e falei assim: Jorge, já tem um tempinho que você foi para a missão, eu estou vendo seu sofrimento, você está com o pneu careca. Olhei para o carro dele lá fora, com o pneu continuava careca, estava pior. Falei: meu irmão, nós vamos ter que ver um negócio, a gente juntou uns amigos para ajudar. Você está com o pneu careca, um carro velho, morando com dificuldade, sofrendo a afronta dos índios, você, o aluno mais inteligente da nossa turma. Deixa eu perguntar uma coisa para você: você está feliz? Fala para mim de verdade, você está feliz? É isso mesmo que você queria? E ele virou para mim com um sorrisão no rosto, irmãos. Com poucas vezes eu vi, falou assim: não tem coisa mais gostosa do que estar no centro da vontade de Deus, Alexandre. Eu andava fazendo coisas que eram muito bonitas, mas o meu coração estava incomodado de obedecer à vontade de Deus. E quando eu obedeci esse valor de Deus, essa coisa que é preciosa, que Jesus colocou no meu coração, essa joia que é o meu ministério, eu passo por dificuldades. Mas não tem coisa mais gostosa que estar fazendo a vontade de Deus na minha vida. E aí, meus irmãos, eu quero terminar essa mensagem dizendo para você que nessa noite, Igreja Presbiteriana do Guará 2, não tem coisa mais valiosa do que permanecer no centro da vontade de Deus, daquilo que o Senhor tem chamado para essa igreja. Portanto, eu quero concluir dizendo para você: não caia na tentação de inverter as suas prioridades. Seja sal e luz. Não caia na tentação de inverter os seus sentimentos. Seja sal e luz. Não caia na tentação de inverter os seus valores. Seja sal e luz. Dê valor à graça de Deus que foi dada até você, que foi concedida para você. Essa é a maior joia que nós temos na nossa caminhada. Que Deus nos abençoe grandemente.